Toma, toma, la canción de pasar por tu alto. 7-0, boa noite, linha Alfa. Repórter entre a Juliette Marques. Alfa, repórter, 7-0, 5827, para táxi, escolha o BG 49, 4 horas, bom fim. 149 é bom? Positivo. 76 Índia, segue o Boeing da companhia com o número 3 no ponto de espera. Quando pronto, estou indo no 895, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite, web 5827. Da companhia 1895-1013, web 527, boa noite. Controle Salvador, gol 1885, decolando a sexta. Lima Quilo Serra, voe direto, bridge, Lima Quilo Serra. Direto, bridge, Lima Quilo Serra. 885, contato radar, sopa, nível 360, perfil da Elma. Ok, direto a 360, gol 1885. Volume 404, desça para 2000 pés, estoutímetro no 013, informe no localizador. 2000 pés, padrão, informando no localizador, gol 1404. Controle, Salvador, boa noite, voo 1604. 04, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2.000 pés. Altímetro no 0, no 3, de uma senhora. 2.013, na mar e voo 1604. Informação e esqui, autorização de transporte 370 Natal sem contato com o tráfego. Obrigado, direito 2 Natal. Salvador, Chané 62 da Luna. Tá 3152, ingressa Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 3152. O Chané 6201, confirma, chegou? Afirmativo, cópia pro Rio Santos do Bom. Informação Whisky. Salvador, Alta 3662, sentido ao Whisky, autorização de tráfego 370 Natal, tá no 2003. Gente, aguarde, 362, número 2. Gente, 3662, boa. Salvador, boa noite, Xené 6300, tá com certo na Alfa. Boa noite, Xené 6300, via Alfa, após prosseguir via Índia para o portão 01. Alfa Índia 01, copiado, obrigado. 404, livre pouso no zero, vento no 00 graus, no 0 nós. Livre pouso no zero, voo 1404. 5827, decolado 228, controle 1 no 98, bom voo. 198, boa. Boa noite, Web 5827. 527, contato radar, sopa nível 340, perfil da EL. 340, se possível, presente poderia voar Leda, 5827. Autorizado. Voando Leda, então, obrigado, Web 5827. Salvador, boa noite, o TAN 3858, sente na informação Whisky, para autorização Fortaleza. Vai, TAN 358, copia o 350. Afirmativo. TAN 358, Fortaleza, nível 350, autorizado, aerovia Peso 19, decolada pistão no zero, após decolagem, curva esquerda, na subida Momo, transição Fruti. Aciona 5045, controle 119.8. Autorizado Fortaleza, nível 350. Via Pesulo 19, decoladão 10 com curva esquerda. Saída Momo, transição Froti. Aciona 5045, controle 19.8, TAN 3858. TAN 7, chame pronto, pushback, TAN 3858. Chamará. Direita 219, obrigado. 1404. Recife 1288, caso negativo 1251. 288, 251, obrigado. Gol no meio no centro. Gol 1604, livre ali. Gol 1604, livre ali, 54 capital, 104. E a Alfa reportará antes da gente para ingresso. 1404. Web 836, chame Recife, 1285. 1285, obrigado. 5836, senhor. Boa noite. Boa. 7, Alex Ray, controle, meu cordial, operação visual, ajuste 613, chame para descida. Web 827, chame Recife 251. 251, obrigado, 57. Altitude de tráfego. Rota 3662 para o pushback, acionamento 903. Autorizado, 3662, time táxi. Liga, chamar a 4 pronto para o táxi, 3662. Gol 1604, Duna, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre 11895. Torre, Juliette para o 0504. Boa noite, gol 1604. Boa noite, gol 1604. Tem livre pouso no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado, pouso. Está livre, chame táxi. Livre, posicionamento 3858. Baixar travado, gol 604. Gente, sem livre pouso no 0, vento 090 graus, 099, gol no 604. 604. 3662 para o táxi, 175 a bordo, antena Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia. Índia e Alfa, Atmosfera 718, 95, ajuste ao 014. Então, bom, foi embora, hoje está 362. Índia, livre táxi, a Índia, Alfa, pode esperar a torre 1895, me ligar 12, ajuste ao 3662. Muito boa noite, Jané. 6310 para Recife. Boa noite, Jané. 6310 Recife, Complex 350. Recife, Complex 350. Jané 6310 Recife, autorizado nível 350, aerovia Peru Esc 58, decolada 10, curva esquerda, na subida Puca, direção Caju. Aciona 5041, controle 119.8, China 6310. Informativa, apesar de 350, via 358, decolada 190, primeira curva esquerda, Puca Caju, essa saída. 5041, transponde 198, controle. Bate, chame de pronto, pushback, China 6310. Chama na pronto, pushback, do 6310. Solo Gol, 1604, livrou. 04, boa noite, via Alfa, repórter da Juliette, para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, bom número 04. Solo da 3561 para o pushback, a Sonamê está no posição 9. 9, o TAN, 3561 está livre, chame táxi. Manda para o táxi, está livre. Solo, TAN 3858 para o táxi, com 173 no POV, alternando João Pessoa com 3 horas e 40. Via Parque, Juliette Alfa, 3895, a torre, avisa no 014, bom voo, boa noite, TAN 3858. Via Parque, Juliette Alfa, torre 1895 com 1014, o TAN 3858, obrigado.